lojas de pessoas atraentes, de vestidos que se levantam e não levantam mais. Coxas expostas ao vento, se oferecendo como Emmanuel. Eu procuro em cada uma até encontrar um olhar separado do meu. Na vida de um fantasma, o desejo de um corpo é normal. Apenas um sexo banal, apenas um sexo banal. Apenas matar o nosso tédio visceral. Apenas um sexo banal, apenas matar o nosso tédio visceral. Apenas um sexo banal. Coxas expostas ao vento, se oferecendo como Emmanuel.